Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Bom Dia Antena Web. Pois é, edição para segunda-feira, dia 9 de maio de 2016. É um dia muito interessante o de hoje. Na altura são 11 horas e 14 minutos. É esta edição que também terá um misto de informação, vamos lá ver. Vamos falar um pouco dos acontecimentos de hoje, dos acontecimentos dos últimos dois dias, enfim. Muito para acompanhar nesta edição do Bom Dia Antena Web, que para já inicia com música. Agir com Make-up. Ela é linda sem make-up, oh, ela é perfeita e quando se deita não precisa de make-up, oh, ela é linda, hey, ela é linda, linda sem make-up. Sem batom, yeah. Ela foi abençoada, yeah. Com o olhar, com o dom, yeah. De parar o trânsito na estrada. E ela não precisa, yeah. De se pintar para provar que ela não precisa. Para que inventar se ela é? Ela é linda sem make-up. E quando se deita não precisa de make-up, oh, linda por dentro como é por fora. E se ela não notar, então vou dizer que mesmo quando acorda ela é linda sem make-up, oh, ela é linda, é, ela é linda, linda sem make-up. Quando ela vai sair, ela quer mudar. Por isso pinto os olhos e põe pestanas para melhorar. Mas melhorar o que ela já é perfeita. Eu gosto dela de qualquer maneira. Muitas vezes ela acha-se feia. Pode ser que um dia ela veja que ela não precisa de se pintar para provar que ela não precisa. Para que inventar se ela é? Ela é linda sem make-up. Ela é perfeita e quando não precisa de make-up, oh, linda por dentro como é por fora. E se ela não lutar, então vou dizer que mesmo quando acorda ela é linda sem make-up, oh, ela é linda, é, ela é linda, linda sem make-up. Ela bem quer tentar. E quando se deita não precisa de make-up, oh, linda por dentro como é por fora. E se ela não notar, então vou dizer-lhe que mesmo quando acorda ela é linda sem make-up. Ela é linda, é, ela é linda, linda sem. Ela é linda sem make-up. Volta ao auditório depois deste tema de Agir. Música, como já disse, chama-se Make-up. Foi com ela que abrimos. Mas agora quero dar um pouco de destaque à música ligeira portuguesa, até porque há novidades que tenho para vos apresentar. Mundo Novo e também a música nova de José Malhoa, do álbum, dos novos álbuns, aliás, dos cantores, do, neste caso, do cantor do grupo. Os Mundo Novo trazem-nos a Mulher Gatinha e o José Malhoa traz-nos Uma Folga à Empregada. Enfim, são músicas novas que também merecem o seu destaque e que contávamos conferir nesta edição do nosso Pão de Antenão. Daqui a pouco começamos com as rubricas. Esperamos que hoje possamos ter a Guia dos Astros, já que às vezes de quando em quando há alguns contratempos. Até já! Thank you.

primeiro podem ouvir-nos pelo normal, não é? Como têm ouvido até aqui. Depois podem ouvir-nos também pelo nosso player que está no site. Tem lá o player em MP3 ou em AAC. No caso específico, é em AAC porque estamos em direto. Portanto, têm, neste caso tem mesmo que ser o player em AAC. Eu até acho que mesmo quem não tem um player de um player de normal, um Winamp, não sei o quê, ou seja, já com AAC, eu acho que o próprio navegador tem essa possibilidade. De resto, o player é, portanto, no próprio navegador, portanto, eu acho que sim. Para todos os efeitos, algum problema podem reportar para o nosso e-mail, que é este, geral.radioantenaweb@gmail.com. Volto a repetir, geral.antenaweb@gmail.com. Se quiserem, podem também mandar um e-mail para carlosbonaparte@antenaweb.info. É mais uma forma que têm de entrar em contato connosco e também deixar então as vossas reclamações, por exemplo, se nos terem conseguido ouvir pelo player, dizendo desde já que, ao que sabemos, ele não é acessível, apesar de ser detectado, mas não é acessível a pessoas cegas. Enfim, é o que conseguimos, ou foi o que conseguimos, já que um player em HTML5, que é mais acessível, sem dúvida, realmente não foi algo que tivéssemos encontrado. Bom, a vida tem destas coisas. Nós vamos seguindo nesta emissão com mais dois temas. Vamos ficar primeiro com, agora com música inglesa, de resto, vamos ficar com música Deep Shade of Blue, tema dos Steps, e logo depois vamos ficar com a música dos Wet, chama-se Little Sweet Mystery. São as próximas músicas que tenho para vocês, esperando que gostem e que, pronto, que desfrutem. Daqui a pouco então temos a nossa rubrica Minuto de Saúde com o João Marques. Para já, Steps. Yeah, I'm a deeper shade of blue, and there's nothing I can do. You're so far, far away. verão, temperaturas mais altas, primavera, pólen, alergias, enfim. Motivos suficientes para falarmos esta semana sobre dermatologia com a doutora Sónia Coelho na rubrica Minuto de Saúde, que é coordenada pelo João Marques e que tem a colaboração imprescindível da Ordem dos Médicos. O Minuto de Saúde traz então esta semana este tema. Logo depois quero presentear-vos com dois temas franceses que um deles passou aqui várias vezes nos últimos tempos, já não passa por cá há muito tempo, ou há algum tempo. Je suis amoureux de ma femme. Logo depois exatamente, vamos chegar com Au-delà de frontières é o nome do tema que vamos ouvir daqui a pouco. Mas antes, é tempo de Minuto de Saúde com o João Marques. Bem-vindos ao Minuto de Saúde. O Minuto de Saúde fala com a doutora Sónia Coelho, médica dermatologista. Na realidade, não existem ecrãs totais. Existem, sim, protetores solares que têm uma menor capacidade de proteger contra a radiação ultravioleta, que são os filtros químicos que vão absorver a luz. Existem os filtros minerais que vão refletir. De facto, os minerais protegem melhor, mas são muito espessos e os ventos não gostam de os aplicar. Embora, com o desenvolvimento da indústria farmacêutica, cada vez são mais fáceis de espalhar. Mas a maior parte dos ventos utiliza filtros químicos, que são aqueles que se espalham melhor, alguns até têm formações em spray. E o que vem na embalagem, proteção 50+, 30+, 20+, diz respeito ao grau que esse filtro protege, quer seja químico, quer seja mineral, sendo que com os minerais nós conseguimos proteções muito maiores, mas que corresponde a estudos que foram feitos em laboratório quando o doente aplica 1 milímetro de protetor solar. E ninguém aplica 1 milímetro de protetor solar na prática, todos aplicamos menos, portanto já aí há um viés. E, para além disso, aquele índice de proteção é para os ultravioletas B, que são a radiação que provoca o escaldão, que é aquela que nos faz sair da praia. Ao estarmos mais protegidos contra os ultravioletas B, ficamos mais tempo na praia e vamos estar mais expostos aos ultravioletas A. Portanto, em termos práticos, o índice de proteção que aparece é relativamente aos B e não é uma proteção de 100%. Portanto, nós nunca estamos protegidos a 100% com o protetor solar, mas estamos sempre muito melhor do que se não tivermos protetor solar. O ideal é estarmos com o filtro mineral, mas nós não nos conseguimos colocar só na idade pediátrica, que são mais pequeninos e porque têm de estar mesmo mais bem protegidos, porque são difíceis de espalhar. E a proteção que está descrita é para os ultravioletas B. E não apanhamos o escaldão, mas se apanhássemos o escaldão, passar 15 minutos saímos da praia, como estamos com o protetor solar, somos capazes de lá ficar 2 horas, ficamos mais expostos aos ultravioletas A. E, portanto, na realidade, é sempre bom usar um protetor solar, mas terem atenção que a proteção é sempre parcial. Acompanhe este e outros conteúdos em Minuto Saúde. Qu'est-ce qui me prend? Je me sens soudain tout drôle. Comme si j'avais un oiseau sur mon épaule. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Je suis amoureux de ma femme. Je suis amoureux de ma femme. Raconte-t-il vraiment sérieux? Je la trouve belle, je la chante sur toute la gare. C'est comme ça quand on est amoureux. Demain je brise les ponts. Je prends 2 billets d'avion et je vais me l'emmener prendre des vacances sans je ne marier depuis.

Au-delà des frontières, musica da cantora Lori. São 11 horas 50 minutos. Agora é tempo de. Exatamente. Acordo ortográfico. Já está em vigor o novo acordo ortográfico. Pela nova regra, quando o prefixo termina por vogal, usa-se o hífen se o segundo elemento começar pela mesma vogal. Exemplos: anti-ibérico, anti-imperialista, anti-inflacionário, anti-inflamatório, auto-observação, contra-almirante, contra-ataque, micro-ondas, micro-ônibus, semi-internato, semi-interno. Lembre-se, o acordo muda somente a grafia das palavras, restringe-se, portanto, à língua escrita e não modifica a língua falada. Rádio Câmara, a rádio da cidadania. Agora, Cherry Lips, Go Baby Go, dos Garbage. Sabem quem é este? Ou quem são estes? Chemical Brothers! Vamos ouvir Star Guitar. We'll be right back. Já cá estamos debaixo de uma descomunal chuva. Bem, eu não. Estou aqui abrigadinho. Aqui não chove. Bom, mas pelo país, sim, chove. No país vai chovendo. Hoje todo o nosso país está sob aviso amarelo por causa da chuva forte e também da trovoada. É o que vamos ter para o dia de hoje. Portanto, algo muito bonito. Uma temperatura, diria eu, ou um clima, diria eu, muito agradável. Aliás, eu estou a pensar em acabar o programa. Enfim, o bom dia não é ir direitinho para a praia. Está um tempo lindíssimo. Enfim, se calhar não. 11 horas 59 minutos. Um bocadinho mais e via a hora certa. Ouvintes, não sei se sabem o que é que nós temos agora, mas caso não saibam, eu vou-vos dizer. Temos a nossa. O nosso ecrã digital. É. Vamos ter aqui algumas rubricas. Aliás, algumas sugestões nesta nossa rubrica, que é nossa, porque, enfim, aderimos nela, não é propriamente nossa. É produzida pela Alternativa Rádio, que é então a produtora deste espaço, deste e também das soluções práticas que vamos passar daqui a pouco. Para já então, o Acre Digital. Depois vamos ter mais música portuguesa, é verdade. Vamos ter nesta edição do nosso Bom Dia Antena Web, por exemplo, João Portugal, que é um artista que eu gosto bastante. Vamos ter aqui a música Luz. E depois um outro João, que é o João Pedro Paes, Isto do Amor. São as próximas músicas que vamos ouvir, mas antes temos Ecrã Digital. Ecrã Digital. De forma livre e descontraída, vamos lançar pistas das máquinas que rodeiam as vidas de milhões de humanos. Uma produção Alternativa Rádio. Aqui na sua rádio, perto de si. O Windows 10 vai estar disponível a 29 de julho. O Windows 10 representa a grande mudança nos sistemas operativos da Microsoft e materializa o grande plano da empresa para a unificação e massificação do software numa grande variedade de equipamentos. Todos os utilizadores já têm o Windows 7 ou o Windows 8 ou o 8.1. Podem fazer a atualização de forma gratuita para o Windows 10, que vai estar a 29 de julho em 190 mercados a nível mundial, incluindo Portugal. O upgrade gratuito está disponível por um ano e a Microsoft garante que, depois de utilizado o sistema, este vai manter-se durante toda a vida útil do dispositivo, sem nenhum custo associado. Nas próximas semanas, vai ficar disponível a possibilidade de reservar já uma cópia gratuita do Windows 10, garantindo o acesso à utilização do sistema operativo. Afastando-se da imagem deixada pelo Windows 8, a Microsoft desenhou este sistema operativo para ser mais pessoal, estendendo as funcionalidades de produtividade e de entretenimento. A empresa já tinha afirmado que espera que até 2018 pelo menos 1 mil milhões de pessoas estejam a usar a sua nova versão do sistema operativo. Ecrã Digital. De forma livre e descontraída, vamos lançar pistas das máquinas que rodeiam as vidas de milhões de humanos. Uma produção Alternativa Rádio. Aqui na sua rádio, perto de si. Mostra-me teus jeitos de ser irreverentes.

Está de volta ao auditório depois deste tema de João Pedro Paes, chama-se Isto do Amor. Agora vamos a uma sequência de 4 temas. É verdade, nós não podemos pensar a nossa sequência de 4 temas. E aí vem ela, e eu espero que goste. Vamos ficar primeiro com Tour Garçon et les filles de Monage. Quem é que canta esta música? Claro, Françoise Hardy. Quem é que haveria de ser? Depois, Tu Mes Copains. Uma música até muito semelhante em termos de sonoridade, mas de uma voz que seguiu um curso bem diferente. Sylvie Vartan é a artista que hoje aqui vamos também ouvir. Depois, Adamo com C'est ma vie. Este Salvatore Adamo, que é um cantor e que cantor. E depois, bom, vamos ficar com Un chant d'amour, un chant d'été. Um canto de amor, um canto de verão. É de Frédéric François, peço desculpa. Frédéric François, nesta edição do nosso programa. Dizer também aos nossos ouvintes que estamos com alguns contratempos técnicos, o que vão obrigar a nossa internet a ficar um tanto ao quanto em baixa. Mas espero que não afete a emissão. Já voltamos, até já! Tous mes copains, quand je les copains sont à moi. Tous mes copains, je les ai embrassés. Tous mes copains m'aiment bien. Tous mes copains, il faut bien. Savent bien. Tous mes copains ont le jour et la nuit. Tous mes copains m'aiment bien. L'armée me les emmène par les quatre chemins. La nuit me les ramène sans attendre demain. Certains ne viendront plus, certains sont revenus, ils vont se marier et je ne les vois plus. Tous mes copains s'en vont main dans la main, tous mes copains s'en iront. Tous mes copains reprendront le chemin. Tous mes copains sont partis. Tous mes copains reprendront. Tous mes copains sont partis. Nós somos Antena Web. Ma vie, c'est ma vie. Je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie.

concluir mais uma parte da gravação do próximo Inimo Romanesca e o entrar em direto. Parecia que foi combinado. Que bonito! E é tão bom, vocês já viram. Sabem o que é que eu acho? Eu continuo a achar que este trabalho por internet tem muito que se lhe diga. E quando é sério, tem muito mais. 12 horas 29 minutos. Como de costume, eu começo a cansar-me disto. Mas como de costume, a guia dos astros não quer chegar. Está a ficar feio. Mas pronto, vamos lá então. Seguir com mais temas, mais dois. Bom, e depois de não chegar um show, não é? Mas tentemos que não volte a acontecer o mesmo que já aconteceu em vezes anteriores. A culpa não é minha. Vamos lá então para Maître Jean com Sepa Kojema. E logo depois vamos chegar com por exemplo, deixem-me cá ver assim uma musiquinha que eu acho que vocês possam gostar. Agora fugiu-me. Ah, ok. Podem ser eles, porque cantam muito bem. E eu gosto bastante. Kids United. On écrit sur les murs. Uma música original do Demis Broussos. E aqui vamos ouvir na voz dos Kids United. Esperemos então que daqui a pouco cá esteja a guia dos astros, porque já devia cá estar há muito tempo, mas pronto, vamos ver o que é que se pode fazer nestas circunstâncias. Vamos então às músicas e já voltamos para mais uma parte do nosso programa, que como já sabem se chama Bom Dia Antena Web. On casse ta porte, c'est la Gestapo. Je vais te retrouver, me dit Colombo. Ça veut vendre des tonnes à la Gustavo. Un café sans sucre, j'en ai plein sur le dos. Eh ouais, ma puce, là tu me rambo. Ça va faire 6 ans qu'on met des combos. Je manie les mélos, oui, oui, voilà, non. Tu te demandes si c'est pas un complot. Oh les mains, oh les mains. Sauf les mecs, ça fait en bas les mains. Bas les mains, bas les mains. Ça roule façon Aladdin. Oh les mains, oh les mains. Sauf les mecs, ça fait en bas les mains. Bas les mains. Ça roule façon Aladdin. Passe avant minuit. Je vais te faire vivre un dream. Avance sur la piste, les yeux sont rivés sur toi. Les habits qui brillent, tels les mille et une nuits. Paris est vraiment ma. Ça fait comme jamais. Ça fait comme jamais. Ça fait comme jamais. Ça fait comme jamais. Contre on a besoin, apprécie mon parcours. Hende Gatago, sa petite coquette est cocu. Quand elle m'a vu, elle t'a plaqué. Ferez gamo, pour du coco sur la chaussée. J'suis congolais, tu vois, j'veux dire. Normatisé, maître Gibbs m'a convoitisé. Charlie Delta localisé. L'embilasso focalisé. Tapé comme Chacha, Chama. Dorénavant, j'fais des jaloux. J'avoue, je vis que pour la victoire à Messi. La concurrence à ma vessie. Loubouzano et Hermès. Louis Vuitton. Passe avant minuit. Je vais te faire vivre un dream. Avance sur la piste, les yeux sont rivés sur toi. Les habits qui brillent, tels les mille et une nuits. Paris est vraiment ma. Ça fait comme jamais. Ça fait comme jamais. Ça fait comme jamais. Ça fait comme jamais. Sana Braza, Libreville Abidjan, Yaoundé na Douala, Bamako na Dakar, Stani Saint-Eo, Medjik na Darcyé, Bilou na Demdemo, Djou na Djanana. Ça fait comme jamais. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, y a des signes d'espoir dans les regards. Donnons-le écrit, car dans la nuit tout s'efface. Mélangeons de l'un dans un refrain nos visages métissages. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime. Pour les jours à venir, on écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime. Des messages pour les jours à venir. De volta! Depois deste tema de Kids United, On Écrit sur les murs, música que escutamos então, quando já são 12 horas e 37 minutos. Bom, tentamos, realmente tentamos, mas a guia dos astros não chegou aqui. Vamos tentar encontrar uma solução para muito breve. Porque realmente não pode ser assim. Quer dizer, temos guia dos astros quase tantas vezes como aquelas que não temos. E enfim, vamos ver o que é que será possível fazer. Eu ainda estava aqui a fazer um compasso de espera para ver se porventura teríamos ou não aqui a dos astros, mas realmente não. Não estamos a ter aqui a dos astros. É algo que me deixa muita pena, porque é um momento que é sempre interessante, sobretudo para quem gosta destas coisas. Mesmo eu, que não sou um grande aficionado a estas coisas, até acho uma certa piada quanto ao meu signo. Não, vou sempre tentando ver, ou vou sempre ficando na escuta, mas realmente não dá assim para, por muito que eu queira, por muito que eu goste, por muito que seja bom para os nossos ouvintes, é realmente algo que fica muito complicado. Bom, não vamos ter então Guia dos Astros, vamos ter sim daqui a pouco a rubrica Poetas. Deixo-vos para já com mais dois temas. Eu estava aqui sempre também a fazer o compasso de espera, a ver se realmente teríamos em extremis a guia dos astros. Vamos ficar agora então com mais dois temas, e como tem que ser, portugueses. Vamos ficar com os Diolinda e a Corzinha de Verão, é verdade, e depois vamos ficar com uma música que dá pelo nome de Guardado em Mim, que é da cantora Dina, a nossa cantora que já deixou de cantar, já anunciou que iria deixar a música, ela que também tinha já alguns problemas de saúde, não é? E que por isso mesmo deixou então, portanto, deixou então de cantar. Bom, como dizia esta semana, não foi o Júlio Isidro, mas foi no programa dele, da RTP Memória, devemos sair, ou devemos acabar, quando sabemos que ainda podemos continuar. Bom, a Dina foi isso que ela fez, sempre pela porta grande. Alguns artistas têm tanto o gosto de cantar, têm tanta reticência em sair, que depois acabam por sair à força e pela porta pequena. Enfim, são coisas que acontecem. O importante mesmo é que deixam sempre este legado musical tão bonito, que há, por exemplo, o repertório tão desconhecido, mas na minha opinião tão interessante, da cantora Dina. Antes, vamos ter alguém que ainda tem muito para nos dar, e assim esperamos que seja. Refiro-me aos Diolinda. Eles que têm realmente muito para nos dizer, e eu espero que tenham muitos discos ainda para lançar. E esta Corzinha de Verão vem mesmo a calhar. Daniela Costa, eu não consigo deixar de ouvir esta música. A culpa é dela. A culpa é da Daniela Costa, do Praça Pública, porque foi ela que sugeriu esta música para a edição de estreia dela. A nossa ouvinte, primeiro, e agora a colega. Bom, e foi o que foi, não é? É o que é, já sabemos. Portanto, estamos nesta situação. Pronto, não consigo ouvir outra coisa agora que não a Corzinha de Verão. Ainda tenho aqui uma musiquinha da Rita Dias, mas não se compara à música dos Diolinda. Porque esta Corzinha de Verão, ai, ai, ai, ai, tem tanto a ver com tanta gente, não é? Que faz o que pode e o que não pode, não é? Para ter aquelas fériasinhas de verão. Eu digo férias, por exemplo, quem vai passar férias fora. Eu estou a imaginar, por exemplo, quem vai para o Algarve. Quem vai para o Algarve, está naquela coisa, eu vou para o Algarve. Ih, que bom espetáculo, não sei o quê e tal. E depois chega lá, então, dias de sol antes e depois. E durante. Está o tempo todo enovado. Às vezes acontece. Mas pronto, olha, são coisas da vida. E pronto, ouvintes, vamos então ficar com estes temas. Eu volto daqui a pouco para a nossa rubrica Poetas e também para as despedidas. Hoje, então, sabem que não há, com muita pena minha, guia dos astros. Espero que, bem, amanhã, digo eu de certeza, não é? Que haverá, mal seria, também se não houver de uma forma haverá de outra, portanto, de alguma forma haverá guia dos astros amanhã e para toda a semana. Mas pronto, hoje então, eu bem tentei realmente, bem esperei, bem tentei, mas realmente hoje então não foi possível. Portanto, ultrapassou, que é até não é, de certa parte, não foi algo que nós tivéssemos planeado, mas pronto, aconteceu e a vida segue, não é? Diolinda, Corzinha de Verão. Porque é que o sol nunca brilha quando eu fico de férias? Semana, ou nos meus dias.

Já cá estamos, agora para ouvir o poema da rubrica Poetas, do Luís Gaspar. Bom, este poema que nós vamos ouvir é um poema basicamente ainda das cantigas de amigo, não, dos bons velhos tempos das cantigas de amigo. E é de Martin Kodak, inícios do século XIII e inícios do século XIV. Ele foi um jogral galego, pouco se conhece acerca da sua biografia, a começar pela sua origem. Acredita-se que seja oriundo do sul da Galiza, de Vigo ou da ilha de São Simão. Na altura, como já sabem, não era bem galego, nem era bem português, era galaico-português. E tanto é que o português daquela altura não tinha nada a ver com o português de agora, em termos escritos e falados. Vamos ouvir então esta rubrica Poetas, edição de hoje, o poema de Martin Kodak, chama-se Minha Irmã Formosa. Minha Hermana Formosa, é como se chama o poema em português antigo. Minha irmã formosa, vinde comigo à igreja de Vigo, onde o mar é agitado e miraremos as ondas. Minha irmã formosa, vinde de bom grado à igreja de Vigo, onde o mar é levantado e miraremos as ondas. À igreja de Vigo, onde o mar é agitado, e virá aí minha mãe, o meu amigo, e miraremos as ondas. À igreja de Vigo, onde o mar é levantado, e virá aí minha mãe, o meu amado, e miraremos as ondas. Agora, para finalizar, Crush, da cantora Jennifer Page. Quero agradecer pela vossa presença, pela vossa escuta. Amanhã será um novo dia e o programa estará de volta às 10 da manhã. Vamos ficar com Crush, Daqui a pouco eu vou estar a ter um momento para mais um programa que dá pelo nome de Happy Nation. Forte abraço a todos. Até amanhã às 10.